Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos compartilhar sobre o texto de Gênesis, no capítulo 27, que trata sobre a bênção de Isaac sobre Jacó. Isaac tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, portanto, toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze, a fim de que eu coma minha alma, que eu coma e minha alma abençoe antes que eu morra. Te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca, enquanto Isaque falava com seu filho Esaú, assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze-me como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá dois belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe, que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou, meu pai. Ao que respondeu Isaque, sim. Quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque questionou a Jacó, como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou, é que Yahvé, o teu Deus a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó, aproxima-te, pois para que te apalpe, meu filho, assim saberei se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaac, que o apalpou e declarou, a tua voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não reconheceu porque os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Isaque ainda questionou mais uma vez: Tu és meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: Sou. Então lhe ordenou: Meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça do meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu, Isaque comeu, trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Se tu, Senhor, dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos da tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Também ele preparou um bom prato e trouxe seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando, eu acabei de comê-la antes que tu viesse e impetrei-lhe a minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas esse lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora também tomou a minha bênção. Então inquiriu do seu pai: não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: eu estabeleci teu senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimento de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, a tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da tua terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirá seu jugo da tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatados a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou-o: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, ma matando-te. Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto do teu irmão, do meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor do teu irmão. Até que o furor do teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos poderia aos dois, porque vos perderia aos dois num só dia? Então Rebeca se queixou a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Amém. Que o Senhor glorifique mais uma vez a sua palavra, que é espírito e é vida. A letra em si é morta, mas a palavra do Senhor é espírito e vida. É o próprio Senhor Jesus. Uma nota de rodapé. Durante toda a história de Jacó, Moisés, o autor do livro de Gênesis, usa um jogo de palavras em hebraico: primogenitura, becorar, que são todos os direitos do filho mais velho, e o termo bênção, berakah, os dois grandes objetivos de Jacó. A palavra e as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas de forma natural e inexorável. Deus jamais aceitará qualquer desonestidade de nossa parte, ainda que estejamos tentando facilitar o cumprimento de uma promessa sua para nós. Rebeca confiava tanto na promessa que recebera do Senhor, que nem temia uma eventual maldição, tampouco admitia como repreensível o emprego da fraude e do engano como instrumentos para desviar Jacó à bênção de Isaac. Impulsionada por sua parcialidade para com Jacó, ela não soube ser submissa, resignada, nem descansar na providência divina. O favoritismo do pai e da mãe por um dos filhos, já mencionado no capítulo 25, verso 28, agora está próximo de produzir seus frutos amargos e venenosos. Os pais jamais devem alimentar preferências entre os filhos, mas educá-los com o mesmo amor e temor a Deus, ainda que admirando e valorizando suas características individuais. O que o texto está querendo dizer, irmãos, é que Deus tinha um plano específico para a vida de Jacó e ele iria cumpri-lo da maneira correta, no tempo correto, da forma correta. E que Deus não se agrada de modo nenhum das mentiras que Jacó proferiu, Rebeca também, que insuflou essa mentira. Inclusive, Jacó usou o nome do Senhor para dizer que a caça ele tinha achado rapidamente, porque o Senhor colocou no seu caminho. Então, ele pecou grandemente e não precisava pecar, porque o propósito que Deus tem para cada um de nós, se nós andarmos em aliança com ele, se cumprirá. E nada poderá impedir. E não é necessário que forjemos nenhuma situação e tentemos buscar um atalho marcado pelo pecado, pelas mentiras, pelo engano, porque isso só contraria a vontade de Deus e causa a destruição muitas vezes da pessoa, da família, da igreja e da sociedade. Então, é importante que nós tenhamos fé de que o Senhor tem uma bênção para cada um de nós e basta que nós confiemos e esperemos nele. A minha proposição nesse dia para compartilhar com você, relatada no livro Houve Luz, que escrevi um livro devocional sobre o livro de Gênesis, é Deus te dê orvalho do céu. Que Deus te dê orvalho do céu. Quando Isaac estava para morrer, chamou seu filho Esaú para com ele fazer uma refeição saborosa e depois abençoá-lo com a bênção da primogenitura. Rebeca escutou a conversa e tramou com Jacó, seu filho mais amado, para enganar a Isaac e Esaú. Ela preparou uma comida para Isaac, deu a Jacó, para que ele enganasse a seu pai, disfarçando-se de Esaú. Veja a sequência de pecados. Rebeca e Jacó sabiam que se conseguissem enganar a Isaac, ele abençoaria a Jacó e não a Esaú. E isso seria irreversível. Porque o pai abençoaria o pai abençoava uma vez só o primogênito e transferia sobre ele a bênção do Senhor. Havia um problema para enganar Isaac. Ainda que estivesse muito velho e praticamente cego, poderia perceber pelo tato que Jacó tinha a pele lisa, enquanto seu filho Esaú era peludo. Então Rebeca vestiu Jacó com a roupa de Esaú e lhe cobriu as partes lisas com a pele dos cabritos. A trama foi feita, mas Isaac quase percebeu, quando considerou que a caça tinha sido feita muito rapidamente. Jacó mentiu mais uma vez a seu pai, dizendo que foi Deus quem permitiu que caçasse tão rápido. Olha só, irmãos. Olha onde ele chegou. Um abismo chama outro abismo. Aqui ele disse, envolveu Deus na mentira, como se o Senhor pudesse fazer parte de uma trama como essa. Mais uma vez, Jacó é quase descoberto, porque Isaac declarou que as mãos são de Esaú, mas a voz era de Jacó. Isaac perguntou se era Esaú mesmo, e Jacó mentiu outra vez, dizendo que era o seu irmão. Então Isaac, convencido, comeu do alimento, bebeu do vinho, pediu um beijo. Quando foi beijado, sentiu o cheiro da roupa de Esaú e abençoou o mentiroso Jacó. Isaac abençoou dizendo: Deus te dê do orvalho do céu, que significa grande fartura, bênção sobre toda a vida, te dê exuberância da terra, que significa prosperidade, reconhecimento dos outros, da sua vida e da sua família, do seu trabalho, o reconhecimento social. E dê fartura de trigo e de mosto, que aponta para o pão que desce do céu, que é Jesus, e que inunda da vida de Deus através do Espírito Santo, é simbolizado aqui na fartura de trigo e mosto. Aponta para o pão que desce do céu, que é Jesus, e o que inunda da vida de Deus, que é o Espírito Santo. E dê que todos te sirvam, que significa estar em condição, em posição de honra, por honra, ser honrado e ter pessoas que o servem. Jesus quebrou esse paradigma quando, sendo o maior entre todos, lavou o pé, lavou os pés dos discípulos. Mas até Jesus, esse era um modelo. Que as nações te reverenciem. Significa que a nação de Israel seria sempre ilustre entre outras nações. Seja senhor dos teus irmãos, apontando para a liderança estratégica que Israel iria ter na história e teve na história do Oriente Médio, em muitos momentos, quando a aliança estava firme no Senhor, quando a aliança se afrouxava, quando o povo se voltava para outros deuses, então o Senhor permitia que Israel fosse levado cativa, por exemplo, para o exílio. Estamos vendo isso no livro de Jeremias, mas quando o povo de Israel volta para o temor do Senhor, o Senhor restaura a sua posição estratégica. Que os filhos de tua mãe se encurvem. Significa que Jacó era o abençoado e os outros, a partir de então, terão que reconhecer, teriam que reconhecer. Isso, que seja maldito o que te amaldiçoar, porque amaldiçoar o abençoado de Deus é se colocar contra o propósito de Deus. Eu vou repetir, que seja maldito o que te amaldiçoar, porque amaldiçoar o abençoado de Deus é se colocar contra o propósito de Deus. Que seja abençoado o que te abençoar, porque quem se coloca junto ou quem se une ao abençoado receberá das bênçãos do Senhor. Depois da grande bênção, chega Esaú do campo e a farsa é descoberta. Esaú fica amargurado e pede que o pai o abençoe. O que Esaú esqueceu é que, independente da mentira do irmão, ele tinha inadvertidamente negociado a bênção da primogenitura. Ele diz: me enganou duas vezes, mas não é verdade. Enganou esta vez. Da outra vez, ele vendeu o direito da primogenitura, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilhas. Quanto a Isaac, ficou profundamente comovido, mas não poderia ministrar a bênção, perdão, não poderia ministrar a bênção pela segunda vez. Esaú pediu outra vez a bênção, mas ouviu do seu pai que o seu futuro, Edom e os Edomitas, seriam sem as bênçãos de Deus. Esaú planejou matar seu irmão. Após a morte de Isaac, e Rebeca, sabendo disso, ajudou Jacó a fugir para a casa de Labão, seu tio. Rebeca ainda disse a Isaac sobre a preocupação que Jacó se casasse com as filhas dos povos pagãos. Ela não queria que ele se casasse com as filhas dos pagãos, pelo contrário, ela queria dos idólatras, ela queria que ele se casasse com alguém que temesse ao Senhor. As mentiras de Rebeca e Jacó são pecados. Ponto. Não há dúvida disso. Sem dúvida nenhuma, pecaram, pecaram e pecaram. Mas o capítulo nos revela, mais uma vez, o significado, a extensão, a altura, a largura, a profundidade de estar abençoado por Deus. Só dando um pequeno, fazendo um pequeno adiantamento do que nós vamos ministrar. Jacó vai para a casa de Labão. Lá ele encontra a sua esposa. Ele que enganou aqui vai ser enganado, mas ainda assim vai prosperar. Ele tem um encontro tremendo com Deus. E o fruto desse encontro é a mudança do seu nome de Jacó para Israel. Ele passa então a dar origem efetiva à história do povo de Israel. A história começa com Abraão, sim. Depois passa por Isaac, sim. Mas o momento histórico onde aparece o nome de Israel é com o terceiro patriarca, que é Jacó, depois da sua luta com Deus. Aí, a partir de então, surgem as 12 tribos, os seus 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel, e o restante você ou já conhece, ou poderá conhecer, ouvindo as mensagens e lendo a sua Bíblia, principalmente. Irmãos, nós estamos num momento importantíssimo da nossa história como humanidade. Nós estamos prestes à volta de Jesus e não há tempo para mais nada. Só há tempo para nos dobrarmos diante do Senhor. Em verdade, em espírito e em verdade, e experimentarmos a bênção que Deus tem para nós. E a bênção que Deus tem para nós é semelhante ao orvalho do céu, à exuberância da terra, à fartura de trigo e de mosto. A posição de honra como embaixador do reino de Deus e uma posição estratégica de testemunhas de Jesus Cristo como Senhor. Não precisamos cometer o pecado de Jacó e de Rebeca com mentiras, não precisamos forjar nenhuma situação, forçar o acontecimento de nenhuma bênção. Deus proverá a bênção, Deus proverá para si o Cordeiro, ele já proveu para si o Cordeiro, que é o seu próprio filho, que foi enviado, e o que nos basta agora é entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus. Se você não aceitou a Jesus ainda, aceite hoje. Repita comigo desta maneira: Deus me ama. Deus me ama. E tem orvalho do céu para mim. Mas eu sou um pecador, um enganador, como Jacó, como Rebeca. E fui separado da presença de Deus, destituído da presença de Deus, destituído da glória de Deus. Diga isso comigo. Eu fui destituído da glória de Deus pelos meus pecados. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero me tornar um seguidor de Jesus e uma testemunha, alguém que vai testemunhar uma nova vida em Cristo. E se você já é convertido, agora peça ao Senhor: santifica-me, santifica-me, Senhor, de tal maneira que eu possa dar esse testemunho e anunciar esse evangelho para muitas pessoas e muitas pessoas que estão com fome de pão e vinho. Eu quero servi-las com o pão e com o vinho, ou seja, com a vida de Jesus Cristo. E ensinar sobre a sua morte, e glorificar pela sua ressurreição e ascensão, e comunicar e avisar que ele está voltando. Senhor, em nome de Jesus, que cada amigo que está ouvindo agora, cada amigo, cada amiga, que ainda não tenha fé no Senhor, entenda que nós não estamos falando de uma religião, mas nós estamos falando do orvalho que desce do céu e que dá vida. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas, onde estiverem hoje, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. E tomem uma decisão maravilhosa de andar com Cristo Jesus, em espírito e em verdade, à luz da sua palavra e orientados por pessoas que buscam a santidade em suas vidas. Senhor, move o coração da igreja de tal maneira que, desapegados das coisas menores, dos problemas e circunstâncias do dia a dia, que acabam tomando tanto tempo da direção da igreja, todos nós possamos tomar uma decisão de comunicar, de testemunhar o Evangelho da salvação. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.